mais romântica. Cada minuto e segundo longe de você, me falta o ar, me falta o chão, me dá vontade de morrer, de morrer. Quantos minutos e segundos só pra te encontrar, sentir seu carinho, me dá vontade de te amar, te amar. Mas parece que o segundo se transforma em um minuto, e dá a impressão que o dia nunca vai passar, vai passar. Fico doido, fico louco nesse apartamento, não consigo te esquecer em nenhum momento, só penso em você. Eu quero que entenda mais romântica. Mas parece que o segundo se transforma em um minuto, e dá a impressão que o dia nunca vai passar, vai passar. Fico doido, fico louco nesse apartamento, não consigo te esquecer em nenhum momento, só penso em você. Eu quero que entenda que nada é maior que meu amor por ti, nem as estrelas e nem o infinito pode atingir. Sinto por você.